falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta engraçada, de Luciano Pereira. E se o desejo da pessoa for muito escroto e tiver um potencial autodestrutivo, ele coloca entre parênteses, vou logo botar torrando, kkkk. O que a psicanálise diz sobre isso? É uma pergunta muito divertida, mas que muitas pessoas, assim, no fundo, têm quando... Quando escutam que a psicanálise, enfim, compreende uma teoria do desejo, de que o desejo é recalcado, infantil, sexual, que o desejo aparece de uma forma assim, censurada no sonho, recalcada nos sintomas, inibida ou na forma de angústia. Inferindo assim que, em geral, nossos sofrimentos têm que ver com o destino que a gente dá para os nossos desejos. Se a gente os aceita, se a gente se pune por tê-los, se a gente se mostra assim indignado porque elas nos habitam, se a gente não os reconhece e acha que só tem esse desejo no outro. Enfim, o mais comum é uma dificuldade assim de lidar com o desejo. Por quê? Porque o desejo não é a vontade. Né? A vontade é uma expressão, uma das expressões do desejo, mas na consciência. O desejo passa pelo inconsciente. Ele é recalcado, senão ele não seria desejo. Então, se o objetivo do tratamento psicanalítico é favorecer a subjetivação do desejo, o reconhecimento do desejo, uma certa sustentação do desejo... Pergunta muito bem feita, né? Pelo Luciano. E se esse desejo for escroto? A minha resposta é que ele é escroto por definição. Todos os desejos, eles têm um pezinho na escrotidão, né? Eles têm uma ligação com o que o Freud dizia, chamava, descrevia, né? De perversões. Com as nossas fantasias perversas. Todas as formas de sexualidade humanas estão potencialmente presentes em cada um. O que, que a gente faz com essas que a gente assim não assume, não põe em primeiro lugar, não põe em relevo? Ah, a gente recalca, a gente inibe, a gente nega. Quando aquele desejo não está, vamos dizer assim, muito intensificado, isso não representa um grande problema. Mas, em um lugar ou em outro, a gente vai amassar, a gente vai sufocar desejos que são escrotos. O que tua pergunta presume é o seguinte: então, se eu for realizar esses desejos, eu vou me transformar num escroto? Perfeito. Porque eu recalquei porque ele não cabe no meu eu, ela não é compatível com o meu eu. Então, se eu deixo ela entrar, ela é mal, vai fazer mal ao outro, que eu não quero, vai fazer mal a mim, vai fazer mal à sociedade e etc. Aqui entra em jogo a ideia do que é a realização do desejo. Muitos confundindo com o interesse, confundindo com a vontade. Vamos dizer, realizar o desejo é que se eu tenho aquela fantasia, eu vou lá e faço aquilo que é o meu desejo. Pois é. O Freud descobriu isso, lendo a interpretação dos sonhos, a gente tem uma boa tangibilidade disso, é que um desejo, ele sempre remete a outro desejo. Que remete a outro desejo, que remete a outro desejo, ou seja, o desejo é uma cadeia, né? Ele é uma cadeia de desejos, ele é uma, vamos dizer assim, uma téssera, né? um texto, né? É um rio com muitos riachos, com muitas afluentes, com muitos brejos, com lagoas. O desejo é um circuito. Ele não é um segmento de vida que você diz, estou com desejo de comer um pirulito de caramelo. Ah, tá bom, eu vou lá e realizo o meu desejo. Não. Isso para o Lacan, por exemplo, estaria mais adequado se a gente falasse na demanda. Ah, a demanda pode ser assim, muito bem nomeada e circunscrita ali àquela pirulito. Mas a pergunta sobre o desejo é assim, o que você quer quando quer um pirulito? O que você, sem saber que quer quando demanda aquele objeto? O que ele contém que tem que ver com o seu desejo? E a resposta é assim, ela contém o desejo dos outros. ele contém também uma porção de satisfação. Bah, mas aí nós não estamos falando em realização de desejo, nós estamos falando em outras duas coisas. Essa espécie de prazer associado com a realização do desejo, né, chamado gozo. E nós estamos falando também no fato de que ter acesso àquele objeto fecha um outro circuito, que é o circuito do amor. Ah, minha mãe me dava aquele pirulito inesquecível. E até hoje, quando eu chego na loja de doces, eu peço pirulito e caramelo. Por quê? Olha lá. Porque isso me faz voltar numa memória de desejos desejados, isso me liga a uma pessoa com quem eu tenho um laço de amor, afeto ou vinculação. Bom, reposicionando então a pergunta. E eu tenho um desejo de, assim, assaltar um banco. E eu tenho um desejo de fazer uma coisa que é criminosa. Muitos temos. Como nós podemos lidar com esse desejo? A gente pode simbolizá-lo. A gente pode trocá-lo, portanto, por outras formas desejantes. Vamos jogar banco imobiliário? Você vai dizer assim, ah, isso é uma substituição. No banco imobiliário eu posso ir lá e jogar de um determinado jeito que na hora eu dou aquela roubadinha. Ah, olha aí. Você, de certa forma, realizou o seu desejo, mas assim, através do outro, através de um jogo. Você pode dizer... Em certa medida, você está, então, sublimando o seu desejo. É outra possibilidade, né? De transformar aquilo que é desagradável, aquilo que é escroto, em algo que cria uma surpresa e que acrescenta uma novidade interessante para todos nós. Por exemplo, o que você acha que as pessoas sentiram quando Marcel Duchamp levou para uma exposição de arte um urinol? Né, uma dessas lugares mictório para homens, e pôs lá como uma obra de arte. Ah, que escroto! É, a reação foi exatamente essa, foi a de escrotidão total. Hoje a gente olha para isso e diz, puxa, ele estava inventando uma nova forma de arte. Não é o objeto que importa, é o gesto, é o questionamento do que é o museu, é o questionamento do que é colocar um objeto num determinado enquadre, usando para isso um desejo escroto, né? Um desejo de, por exemplo, exibir algo que está dentro de um banheiro. Isso ele fez também na sua obra final, né? Uma parede, você vai lá, põe o olho, e você fica curioso porque tem uma fechadura, e daí você encontra ali um corpo de uma mulher que pode estar morto, que pode ser um lago, pode ser assim, um engano, né? Uma ilusão. Veja aí, a arte lidando com a escrotidão. A arte colocando aquilo que seria um desejo proibido, disponível para todos, e ampliando a nossa experiência estética enquanto ampliação de linguagem compartilhada. Bom, mas nem tudo, disse o Freud, a gente consegue sublimar. Tem coisas que, bom, a gente tem que reprimir mesmo, a gente tem que recalcar mesmo. Ah, o meu sadismo, eu gosto de ver os outros sofrerem. Bom, você pode realizar o seu sadismo... clicando na televisão, naquele programa das 5 horas da tarde, em que você vê as pessoas sendo presas, mortas, pisadas e etc. Mas são as pessoas, você não está praticando aquilo. Ah, mas aí você tem que juntar o seu sadismo com o seu voyeurismo. É, o seu gosto por ver aquilo. Ah, tudo bem, assim você vai montando, né, alternativas para aquilo que seria a... solução escrota para um desejo escroto. Vou lá e ataco outra pessoa e ajo por crueldade e ajo de uma forma desumana ou pouco solidária. Ou seja, o desejo não acontece assim às expensas da ética, às expensas da moral. Não é assim, tem a moral, tem o desejo, daí você vai libertar o desejo, daí ela vai romper os diques da moral... Isto acontece quando a gente considera a moralidade neurótica que está naquele sujeito. E sim, a psicanálise vai promover uma espécie de alargamento da consciência, da reflexão ética do sujeito, justamente por isso. Não por mobilizar princípios doutrinais que seriam genéricos, mas por convidar o sujeito a se deparar com as suas escrotidões. Isso tem um efeito, meu caro Luciano, muito positivo, né? Quando você disser assim, um potencial autodestrutivo, né? O desejo, por exemplo, masoquista, né? O desejo de se bater, o desejo de se humilhar, o desejo de fazer coisas que você sabe que depois vão terminar mal. Bom, é também um tipo de fantasia, fantasia masoquista, que precisa ser aceita, respeitada e etc. Como você pode resolver isso? Você pode resolver isso assim, se dedicando um pouco a mais do seu trabalho e sofrendo para entregar um bom texto final no curso de psicologia. Ou você pode simplesmente se acabar, né, descuidando-se de si, se atacando, se cortando, né? Veja, a diferença está sempre remetida a níveis de imaginalização. O desejo, ele pode ser melhor imaginalizado, ele pode carecer de imaginalização, ele pode ter uma imaginalização que o prende, por exemplo, à realidade, que é sempre atravessada pela fantasia. Na medida que a realidade e a fantasia vão se acasalando, perigo, né? Porque a realização do desejo vamos dizer assim, ganhando consistência num objeto. E também a realização do desejo, no fundo, a gente pode até trocar essa expressão por, assim, por simbolização do desejo, por expressão modificada do desejo. Porque daquele jeito, né, quer dizer, eu tenho o desejo de chutar um cachorro, então tem que ficar lá preso, porque não, a gente não deve fazer isso. Se você trata o seu desejo assim, dessa forma imaginarizada, presa numa cena, associada com traços do objeto, ele só pode ficar trancado lá dentro. Se você abre as portas, convida o desejo a vir, e dizer assim, mas eu posso nomear isso de outra maneira, eu posso interpretar isso, posso dizer, olha, na verdade esse desejo vem do outro, vem do outro, vem do outro, e eu posso sublimar, eu posso fazer uma série de coisas para resolver, né, esse impasse com o desejo. Eu posso me angustiar mais, eu posso fazer um sintoma. Toda essa, vamos dizer assim, abertura para outros destinos, e é o que a gente pode dizer assim, no fundo a psicanálise ela vai conduzir não a realização empírica dos desejos, porque no fundo o desejo não tem realização empírica, ele tem realização simbólica. Daí a importância dos atos de reconhecimento. O reconhecimento é a realização do desejo. O reconhecimento da sua existência enquanto desejo e o desejo de desejo do outro, né? De ter o seu desejo reconhecido pelo outro. Os desejos escrotos saem dos esgotos, como dizia Titãs. O que vocês podem ver também no filme, o Cheiro do Ralo. Ali, o desejo está preso nos objetos, né? Ele tá trancado nos objetos. E por isso a coisa termina mal como termina. Para desejos escrotos, que vem de baixo e de cima, clique aqui em Aqueronta Movebo e recebam mais fragmentos escrotinizantes. Tô falando nisso.